447, número 4750, Jardim das Avenidas, próximo ao trevo de Arroio do Silva. Araranguá está celebrando 141 anos de história e um free shopping convida você para reviver a saga de lutas e conquistas da Rainha do Sul Catarinense. Visite a exposição fotográfica Memórias de Araranguá. Conheça a história revelada em imagens, fatos e personagens que marcaram época. A exposição Memórias de Araranguá no free shopping diariamente das 10 às 20 horas. Você é nosso convidado especial. Venha nos prestigiar. YJ734, Rádio Araranguá, AM, transmitido para o sul catarinense, litoral norte da U. 24 horas de programação jornalística voltada para a sua comunidade. 5 kW, 1290 kHz, integrantes da rede Bandeirantes de Rádio. A informação tem seu meio de lugar. Santa Teresa funerária e plano de assistência familiar. Expande planos funerários, cerimoniais, honras, cunhas, transmissão de funerais online, laboratórios de sanatoterapia, embalsamamento e restauração facial. Matriz em Araranguá com filiais em Arroio do Silva, Maracajá, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Assunto Machado, Sombra e Santa Teresa funerários, plano de assistência familiar. Plantão 24 horas. Fone 7220814 ou 999556895. O respeito humano que sua família merece. Construir ou reformar, vá no lugar completo que tem os melhores preços, melhores condições e também infinita variedade para você. Clarecer seu telhado em um só lugar. F3M Materiais de Construção Olojão, na Avenida 7 de Setembro, na Vila São José, em Araranguá. Fone 35240400. Lojas Benoit informa. Respeitando os protocolos de proteção contra o Covid-19, você pode pagar suas parcelas do carnê online através do site www.benoit.com.br. Selecione as parcelas e escolha uma das opções para efetuar o pagamento por boleto ou cartão de crédito. Neste momento, cuidado na tela principal. Benoit, faça a vida do Benoit. Faça um orçamento sem compromisso. Agende a visita com nossos consultores através do telefone 3524-4444. Contempla casas em concreto, a marca da sua próxima casa. Metais que se transformam. Funerária e planos familiares, Santa Terezinha, em toda a região, sempre uma amiga. Colégio Mundial do Araranguá, o seu melhor ensino. Longe Jabelinho, na 7 de setembro, Araranguá, no centro. E também no Shopping Center, em Cidade Alta. Mazuco Foxton, tradição e qualidade. Ortomed, na 15 de novembro, em frente ao Catilce. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que velho que se trate na minha vida. Que Deus é o fruto dos vossos ventres, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Deus. Ouvimos. Envie, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, prometendo a promessa de Deus, encarnado o vosso Filho bem amado, podemos crescer na Santa Cruz a glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.